Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um podcast da Paróquia de Telheiras. E hoje, no início de mais um ano, podemos colocar as coisas assim, mais um ano já começou, é verdade, este ano letivo. Sim. É também tempo para fazer planos, para colocar as coisas um pouco em perspectiva. Padre João Paulo, e também colocar as coisas em perspectiva no que diz respeito aqui à paróquia. Quais são assim os grandes objetivos, metas, planos que tem para este ano na paróquia de Telheiras? E se calhar, e se quiser, está à vontade também para fazer um balanço do ano letivo anterior. Um ano letivo ainda marcado pela pandemia, embora também, provavelmente, esperemos que as coisas sejam mais calmas. Sim, esperemos, não é? Esperemos. Há de haver sempre uma outra restrição, aqui ou ali, ou pelo menos uma, sim, pelo menos, uma adaptação. Quer dizer, fazer um balanço, eu sinceramente só tenho motivo para dar graças a Deus, porque graças a Deus não... Mesmo no meio da confusão, não se interrompeu nunca a atividade pastoral. Sempre tivemos, eu penso que posso dizer isto com agradecimento, excetuando talvez o primeiro sábado santo, que eu estava confinado, não podia vir cá. Acho que não houve um dia que não houvesse confissões, por exemplo. Né? Sempre conseguimos manter as confissões, às vezes num sítio mais arejado, outras vezes num sítio sempre, mas sempre manter, e sempre podemos também dar a comunhão. A missa não, às vezes não havia possibilidade, mas como grupos pequenos vinham a receber a comunhão, a receber o Nosso Senhor. E depois, graças a Deus, conseguimos também, pela colaboração de todas as pessoas aqui da paróquia, que foram incansáveis, não é? Conseguimos manter as catequeses mesmo, às vezes por Zoom, outras vezes presencial, fomos alternando. Também foi muito bom a versatilidade das pessoas, não é? Adaptaram-se às circunstâncias. Ninguém, nunca ouvi uma razão, uma pessoa a queixar-se, até começado, agora voltamos aqui, voltamos para lá. Toda a gente se adaptou com uma resignação positiva, não é? Acho que foi muito bonito, não é? E por isso conseguimos fazer, dar todas as catequeses, todas as festas da catequese foram feitas a seu tempo. Há um pequeno atraso nos batismos e nos casamentos, aí os processos que estamos a recuperar agora, não é? Apareceu muita gente nova, também houve pessoas que há muito tempo não as vejo, não é? E consegue associar esse fenómeno tanto das pessoas novas como daquelas que nos últimos tempos não têm vindo, consegue associar à pandemia ou é algo que acontece ao longo de um ano naturalmente? Pois, eu não saberia dizer, as pessoas novas também poderiam ter aparecido mesmo sem pandemia, não é? Embora como a igreja esteja sempre aberta e também se calhar há pessoas que apareceram cá por causa disso, né? Sim, não sabia, mas eu sinceramente não sou capaz de dar uma razão. Agora, as pessoas que não vieram, que deixaram de vir, eu sei que há várias que é por causa da pandemia, porque estiveram mais assustadas ou tinham mais dificuldades, ou tinham mais, eram pessoas de maior risco, e claro, também protegeram-se mais. Vamos lá ver se agora voltamos a ver-nos. Quanto às perspectivas, nós temos a reunião do Conselho Pastoral dentro de 10 dias e, claro, há muita coisa que vai depender também daquilo que tenham para nos dizer ou para falarmos, etc. Né? Mas, assim, daquilo que é o que já está a andar, não é? que isso sim que não vai mudar, não é? Começámos um ciclo no grupo de jovens sobre, nos dois grupos de jovens profissionais e universitários sobre a apologética cristã, foram eles que pediram, tanto um caso como no outro, nos dois grupos pediram temas que têm a ver com a defesa da fé, como é que se pode expor a fé de uma forma positiva e com argumentos. Vale a pena rezar porque corra bem, não é? Ontem tivemos a primeira sessão do Jovem Profissional, estava muita gente, estava mais gente do que o habitual, não é? Apareceu muita gente nova também. Bem, mas enfim, já vemos o que é que... Eu também estou entusiasmado, não é? Sim. O certo medo, porque nunca dei um curso assim de apologética assim como este, mas é um desafio engraçado, não é? E acho que é estimulante. E será também, com certeza, Padre João Paulo, um tema que vamos trazer aqui aos nossos conteúdos, seja através dos jovens ou não, mas também através deles, com certeza. Através deles eu gostava mais. Sim, até porque são eles que estão a fazer, claro, esse trabalho, não é? Mas de uma maneira ou de outra falaremos também sobre isso, mas continuo. Sim. Depois temos sempre o grupo de crisma de adultos, que também foi muito bonito, porque eu pensava que, devido às circunstâncias, não haveria inscrições no ano passado, não é? Uhum. E houve um bom grupo de crismas e batismo de adultos, não é? que fizeram um caminho, às vezes também com por Zoom, as sessões, através de presencial, fomos alternando. Uhum. Mesma história, sem ninguém se queixar, nem ninguém levantar problemas, e foi fantástico. E este ano já temos um bom grupo também, para começar agora em outubro, no dia 5. Uma coisa que eu gostei muito de ter feito, não sei se, penso que não falámos disto, foi uma espécie de mini-sessões para explicar noções básicas sobre a língua gestual portuguesa. Né? Uns 20 voluntários, isso foi em julho, né? Uma rapariga que sabe a língua gestual e temos a dar noções básicas. Claro, a ideia seria prosseguir depois com uma coisa mais oficial, já a parte com intérpretes oficiais, etc. Porquê? Porque nós temos a missa com tradução ou com interpretação em língua gestual todos os domingos e eu, pelo menos a minha ideia, o que eu gostaria era que, para além dos intérpretes que transmitem a missa, que houvesse mais pessoas na comunidade que os pudessem acolher e comunicar com eles. Uhum. nessa língua. Né? Era uma ambição assim, um bocadinho grande, mas o que eu vi é que há imensa gente, sobretudo gente nova, muito interessada em aprender essa língua. Eu também fiz o curso, eles têm muito mais memória do que eu, portanto são os ideais para poder depois falar com as pessoas que não conseguem ouvir. E que mais coisas? Temos algo simpático também que vamos tentar. Há muitas pessoas do Brasil aqui, não é? Uhum. E temos, combinamos assim, algum jantar mensal, não é? Para que eles possam conhecer e possam. São muito engraçados, muito dinâmicos. Isso também tentámos fazermos, como isso muitas vezes incluía jantar, com a pandemia foi interrompido. Mas temos já muitas pessoas no grupo do WhatsApp. E também vamos tentar, que isso é o que não tem corrido bem nos últimos anos, para que as pessoas que nos ouvem não pensem que isso é tudo. Né? Há coisas que correm bem e outras que não correm. Né? Não, podia dizer várias que não correram bem durante esses anos, mas que é a continuação da preparação para o crisma. Né? As pessoas já estão crismadas, já receberam, os sacramentos de iniciação cristã e perguntar-nos. Perguntar-lhes se querem continuar e disseram que sim, se calhar não com a mesma frequência, é uma frequência um bocadinho mais passada, é mensal. Isso também graças à pandemia. Nestes últimos dois anos não correu especialmente bem. Vinha muito pouca gente, comparado com as pessoas do Crisma. Este ano vamos tentar outra vez, né? No dia 28 vamos ter a primeira sessão. Vamos tentar uma coisa que já fizemos, um bocadinho diferente, que é voltar a rever os DVDs do Bispo Barron sobre o catolicismo, mas vemos um bocadinho e depois falamos, né, sobre o assunto. Para não ser todo o DVD seguido, que às vezes é um bocadinho maçudo, um bocadinho à noite, aqui com isso fechado, a ver o filme. Depois de um dia de trabalho, não é? Depois de um dia de trabalho, às vezes pode não ser a melhor opção. Mas sempre vemos um bocadinho. Sim. e depois falamos, que é o que as pessoas têm vontade de falar, né? Mas pronto, assim, já digo, depois há outras iniciativas, acho que depende mesmo do Conselho Pastoral, quero ouvir toda a gente. Temos também a Caritas Paroquial, que começou a funcionar o ano passado, o grupo da Caritas Paroquial, que tem três áreas de intervenção. A primeira, essa sim está mais ou menos a avançar, que é, além da ajuda com alimentos não possíveis a famílias carenciadas ou com mais necessidades, a ideia é encontrar pessoas que possam falar com elas para ver se encontramos soluções que possam resolver o problema mais estrutural, não é? E depois há outras duas áreas que estão, uma delas teve que ser interrompida, que é o acompanhamento de pessoas idosas, falar com elas, não, quebrar um bocadinho a solidão, mas claro, como estavam impedidas as visitas, não pudemos fazer, ainda tentámos por telefone, mas isso sinceramente não é a mesma coisa, não é? Pelo menos não conseguimos. Não. E depois há uma área mais difícil, que é tentar dar, fazer o estudo apoiado, a crianças com algumas dificuldades e que a situação do ano passado depois atrasou, não é? aí tem que haver uma coordenação com a junta, que pelo menos há pessoas dispostas a isso, mas que a coordenação tem que ser mais eficaz, ainda não foi. Mas essa também é uma grande esperança, penso eu, daquilo que a paróquia pode fazer. Não? Ficam aqui as ideias em cima da mesa e certamente em relação a algumas delas falaremos também um pouco mais ao longo do ano. Outro dos assuntos que queríamos trazer também aqui a este podcast é a recente viagem do Papa Francisco à Eslováquia e à Hungria. Sim. Qual é que é uma viagem assim interessante, com alguns aspectos interessantes? E não sei, o que é que o Padre João Paulo quer assim ressaltar? Sim, eu lia, não consegui ver imagens por, não sei, por falta de tempo, mas consegui ler todos os discursos e todas as intervenções do Santo Padre. Uhum. Mais uma vez, aquilo que penso que já dissemos aqui em diversas ocasiões, e há muita gente que defende isso, é fundamental ler os discursos do Papa em direto. Uhum. Os comentários jornalísticos são muito interessantes, apanham uma coisa ou outra. O Papa disse para os sacerdotes não falarem mais de 10 minutos das homilias, e isso apareceu em todos os jornais. E é verdade que o disse, né? E recebeu aplausos, e disse o Papa com muita graça. Vou fazer uma observação maliciosa. As irmãs foram as primeiras a começar a bater palmas. Tem graça. Mas quer dizer, isso, e é interessante, não há dúvida nenhuma. Agora, a pessoa lê todo a intervenção do Papa, e há muitas mais coisas interessantíssimas, não é? São lindíssimas. Eu, claro, cada um tem suas preferências, não é? A intervenção aos bispos da Hungria é, na minha opinião, extraordinária. Extraordinária, extraordinária. Sobretudo aquela insistência do Papa em que os bispos acompanhem os sacerdotes. Se algum sacerdote telefona para poder falar com o bispo, tem que ter tempo. Ele tem que ter tempo para o acolher, como pai que é, né? Enfim, provavelmente todos os bispos fazem isto, mas não deixa de ser uma prioridade, né? Eu gostei, e digo mais coisas nesse... Quando o Papa está a falar aos sacerdotes, parece que muitas vezes solta-se, né? Desvia-se um bocadinho do discurso escrito, e aquilo ainda é melhor, né? Vai ser muito interessante esse discurso, né? Também o discurso é um discurso no âmbito ecuménico e também de outras religiões na Hungria, em que o Papa utiliza a comparação da ponte das correntes que há entre Buda e Peste, né? Uma ponte antiga, mais ou menos para explicar que é preciso fazer pontes entre as diferentes religiões, as diferentes denominações, mas pontos, né? De elos, que os elos somos cada um de nós, enfim, a comparação está muito bem feita, é lindíssima. A missa, logicamente, teve mais centrada na Eucaristia, porque era o congresso, a missa conclusiva do congresso eucarístico. Eu gostei muito, sinceramente. E depois, na Eslováquia, ficou-me na cabeça o encontro com a comunidade cigana, muito interessante, e a intervenção com os jovens, que é lindíssima. É muito bonita, fala do amor humano, fala da confissão, fala da cruz, mas de uma forma super positiva, super cativante. Eu coloquei, como sabes, no Facebook da paróquia esse texto, e também mandei para os grupos de jovens. Uhum. Né? Acho que vale a pena ler, porque entusiasma muito e dá, penso que é muito positivo. Padre João Paulo, isto não é uma homilia, mas já vamos nos 13 minutos. Pronto, vamos acabar. O Papa Francisco deu-nos o recado, sim. E nós respeitamos. Então, regressamos numa próxima oportunidade, para breve. Um abraço.